horizonte, blue sobre blues. Tudo seduz, nem sei qual o meu destino. Pede passagem, meu coração, outra paixão. E assim dividida é que eu vou entre viver pra você ou te deixar pra viver. Porque pro corpo gostar, basta a gente sonhar. Blues sobre blues, tudo seduz, nem sei.